longe do crime e da justiça. Estamos aí, é muita treta. Pode chegar também pra refletir só os loucos. Pode vir chegar, pessoas envolvidas cada vez mais em cima. A busca da renovação, tecnologia está tornando cada vez mais química. Pessoas de perfil, se tornam mais ágil, se tornaram preparado e ninguém viu. É tipo assim, explodiu a voz do povo, apague o estopim. Periferia sem pressão, meu suspeito, mas sempre atento a todo momento. Dificuldade enfrentaremos um dia, venceremos quem deverá pra pagar. Não pode nem conspirar, um vacilo seu nós vamos chegar. Enquadrar, detonar, em pedaço deixar. Tipo uma bomba armada pronta pra estourar. Neste momento sua falha é seu pensamento. Agora vê nós crescendo, este é o seu tormento. É o começo de um novo milênio e não tem mais jeito. Hip hop superou, playboy tá no veneno. A trajetória, a vitória, a nossa glória. De um povo sofrido faz a nossa história. Tá na memória a luta dos irmãos que lutaram lá na mata miliano contra a escravidão. E hoje então a luta é a mesma, só que eu dou da forma. A maioria levanta a cabeça e bate forte, até me arrepia. Vem do nosso lado vários mano e também as mina, que vem dos gueto, dos beck das viela. Vem periferia, vem o morro, aqui é favela. E não dá goela, não deixa a desejar. Vai, segue a trilha, cada qual no seu lugar. Na maior, os mano da quebrada por aqui, só o pó. Moleque entra nessa, fica sempre na pior. Sempre lutando, correndo, sobrevivendo. Experiência te faz crescer na distância. Na maior, os mano da quebrada por aqui, só o pó. Moleque entra nessa, fica sempre na pior. Sempre lutando, correndo, sobrevivendo. Experiência te faz crescer na distância. Crianças, mulheres, sangue suar. Orgulho humano, escravo da dor, numa só relaxar. Mais um jeito de trair, povo trabalhador. Contrapartida, tamo aí, sangue fio na rima. Comentário firmou, tamo a volta por cima. Não vou revelar o que significou. Não tem atitude, a humildade e o respeito. Cabum acabou, também no sofrimento. Número do esquecimento, alguém morre ao relento. Andando contra o tempo, vários truta, partindo pó rebento. Eles vendem o Brasil, pau no cu do tio Sam. Muita guerra, muita morte, o ódio, Vietnã. Nosso povo sofre, pra mídia só quer imbope. Só tem sorte quem se sacode, sobrevive os mortes. Submete no teste, talentos encontrar. De fazer da minha quebra só um bom lugar. Diferente de você, a minha parte eu faço. Relembro sempre e não traio meu antepassado. Tô na luta, com garra, com raça, com perseverança. Se cair, levantar, sem perder esperança. A cena é triste, é pra todo lado. Miséria, pobreza, barraco pequeno, apertado. Cê é patriota então, mas de que forma? Com prato vazio ou trocando com magia. Giratória, mundo dos sonhos não, pura ilusão. Final feliz só em novela da televisão. Tira a conclusão, pense irmão, pra você que tem um dom. Muita consideração, a vida é dura, né doidão? Vira as madrugadas, tenha calma. O perigo é bege, toca ninja e vem de varda. É uma desgraça, não desanima, prossiga. Segue sua trilha, se empenhar, superar e vencer na vida. Pra quem ficou pra trás, o tempo já passou. Clique, clique, boom, só e acabou. Na maior, os mano da quebrada por aqui, só o pó. Moleque entra nessa, fica sempre na pior. Sempre lutando, correndo, sobrevivendo. Experiência te faz crescer na distância. Na maior, os mano da quebrada por aqui, só o pó. Moleque entra nessa, fica sempre na pior. Sempre lutando, correndo, sobrevivendo. Experiência te faz crescer na distância. Na maior, cara de pau, os lalau mete a mão. Na menor, falta de consideração com meu povo. Bagulho tá osso, morto tá louco. Coração embolorado, cérebro choco. Jornal imprime, insiste pra que eu acredite. Que aqui não tem crime, é só pra ir biquíni. Mas só que eu conheço o filme desse time. Quem divide aparência é vitrine. Do hotel, puta vista, em grupo até oculista. Nem tudo é mil maravilha em Santa Catarina. A riqueza é uma ilha, um mar, a periferia. A pobreza é nativa, a igualdade turista. E ainda tem surfista na onda achando que ser pra frente é o que conta. Malandrão, do tipo que destrói orelhão. Na rua é laranja, em casa quer ser limão. É, zoião é assim. Mal aprendeu o Pai Nosso, já quer rezar em latim. Em São Paulo ou em Laguna, de busão ou de escuna. Descalço ou de puma, no morro ou nas dunas. É nóis. Até o último fio, até secar o sangue. Ideia queimar roupa de mil sem calmante. Inquérito, falou, Renan e elemento suspeito. Na maior, consideração no morre. Na maior, os mano da quebrada por aqui, só o pó. Moleque entra nessa, fica sempre na pior. Sempre lutando, correndo, sobrevivendo. Experiência te faz crescer na distância. Na maior, os mano da quebrada por aqui, só o pó. Moleque entra nessa, fica sempre na pior. Sempre lutando, correndo, sobrevivendo. Experiência te faz crescer na distância. Experiência te faz crescer.